busca da noite perfeita. Ela quer conhecer essa onda. Ela quer se envolver na onda. Ela domina a vida insana. E eu vou pra longe. Mira, nós vamos pra onde? Tenho problemas de monte. Tenho traje igual monge. Bola da bomba gigante. Tô retrovisando essa range. Enxerga a maldade de longe. Eu vejo money, money, money. Money, money, money, money. Vejo money, money, money. Money, money, money, money. Eu vejo money, money, money. Money, money, money, money. Vejo money, money, money. Money, money, money, money. Vamos viver o que nós não viveu, baby. Depois das nuvens, isso é diferente. Voltei pra casa e tu ainda tá na minha mente. Doses e doses não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Derrama mais um pouco desse whisky no meu copo. Virei referência das minhas áreas, senta só. Foda que essa menina sabe curar minhas neuroses. Eu não posso misturar sentimento